Estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho. E lembrando que o programa Lixeirinha tem um patrocínio de Lu Tatu, tatuagens a domicílio. Para quem se interessar e quiser ligar, é 9121-6259. Repetindo, 9121-6259. É só ligar e trocar uma ideia com meu amigo Luciano e quem sabe agendar aí uma tatuagem personalizada. Bom, enfim, agora eu gostaria de fazer um bloco mais conceitual, né? Mais voltado para as bandas de rock and roll sessentista, psicodélicas, né? Vamos dizer assim. E então eu escolhi três bandas de expressão aqui no cenário underground brasileiro. Começar pelos Lunáticos do Hashishins, lá de São Paulo, que é uma banda que tem várias características mesmo dessas bandas psicodélicas da década de 60, tipo instrumentos da época, vintage, né? E eles abraçam mesmo essa pilha sessentista e lançam EPs e discos em vinil. Então a gente vai ouvir a faixa Pó da Estrada, com Hashishins. Depois a gente ouve uma banda de São Paulo também, Skywalkers, que é bem louco, bem psicodelão também, com a faixa Ave Lenny Garden. E a gente fecha o bloco com Super Guides, que é uma banda lá do Rio Grande do Sul, bem conhecida lá também e bem psicodélica, com a faixa Amanhã Eu Não Sei. Então, recapitulando, a gente abre com Hashishins, depois a gente ouve Skywalkers e depois Super Guides. Espero que vocês gostem. Lixeirinha, piorando no bom sentido. Qual o sentido? Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Oi, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM 91, aliás, 101.3. Eu sou o Tuizin. A gente ouviu aí um bloco conceitual que eu sugeri de bandas brasileiras que fazem uma sonoridade psicodélica, sessentista. E agora a gente vai mudar de praia da água pro vinho, como de praxe aqui no programa, já que, enfim, não se trata de gêneros específicos nem nada. Semana passada eu abri o programa com a banda de um amigo meu lá de Sorocaba, o David Botsevaras, e ele gostou muito. Ele ouviu o programa e gostou muito e me sugeriu um amigo dele que é DJ e produtor chamado Jarrier Modrow. E essa música não tem nome, tá escrito Nova, Track 1. Pra quem gosta aí de house e música eletrônica, é um prato cheio. Vamos lá.